alegria e júbilo em Cristo Deus, Cristo Deus, Cristo Deus. Alegria e júbilo em Cristo Deus, com sua graça e seu perdão. Estávamos perdidos, sem alegria e paz. Em nosso irmão te tornas Deus e homem de verdade. Alegria e júbilo em Cristo Deus, Cristo Deus, Cristo Deus. Alegria e júbilo em Cristo Deus, com sua graça e seu perdão. Seguimos caminhando, lutando com valor. A nós tu voltas sempre em um gesto de amor. Alegria e júbilo em Cristo Deus, Cristo Deus, Cristo Deus. Alegria e júbilo em Cristo Deus, com